nós fomos acionados pelo CODU por volta das 2h20, saímos logo. Entretanto, estava ali a GNR à porta, mandou-nos parar, estavam à espera de mais reforços para irmos todos juntos, porque o possível agressor tinha uma arma em posse dele, uma arma, não sei que espécie de arma, possivelmente uma navalha, e depois fomos juntamente, a nossa ABC foi juntamente com a GNR para o local. E este acidente ocorreu em que localidade? Bom, nós fomos acionados, como eu disse, às 2h20 da manhã, para a localidade da Legiosa, mais concretamente, a Quinta da Malhadora. E quando chegaram ao local, qual é que foi o cenário? O que é que encontraram? Fomos lá, à entrada da porta encontrava-se sangue, a porta da habitação estava fechada, fizemos uma pequena procura envolvente à sua habitação, sem sucesso. Entretanto, liguei para o nosso corpo de bombeiros a pedir mais dois elementos para irem lá para fazermos a abertura da porta da residência com a presença da GNR. E encontraram depois o corpo da vítima dentro da habitação? Exatamente, o corpo da vítima estava em casa, estava numa divisão. Depois disto, já lá estava a CIDSEI, com dois elementos. Fizemos a retirada da vítima para a nossa ambulância, derivado a não ter condições no local para realizar as mesmas. Retirámos a vítima para a nossa ambulância e iniciámos o suporte avançado de vida, juntamente com a CIDSEI. E a vítima trata-se de um homem com cerca de que idade? Portanto, isto é um masculino, cerca de 47 anos. E depois de realizadas as manobras de reanimação, foram sem sucesso? Sem sucesso, tivemos a coisa, se calhar, uma hora, à espera que a Vemera do Zuc viesse, e chegou, e a médica da Vemera declarou o óbito da vítima. E o corpo seguiu para... Depois o corpo transferimos da nossa ABSC para uma ambulância de transporte de cadáveres para o Instituto de Medicina Legal para Coimbra. Em relação ao agressor, quando chegaram ao local já não encontraram o agressor? Não, o agressor à nossa chegada, a GNR encontrou logo, ficou ao pé deles, eram quatro elementos da GNR. Pronto. Ou seja, o agressor entregou-se às autoridades? Exatamente.